2170, senhora identificação, voo eu, Sierra Victor 366, para interceptar a chegada à Mari, descendo ao nível de voo 050. 050, Sierra Victor 2585, boa noite, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, via peso 197, restante conforme hora. Viu de voo 380, saída Arbor 1, após LF. Decola da 10, curva à direita, código 5054, controle Salvador no 20, decimal 80. Alinhamento correto, chame pronto, parte de autoridade. Bravo 170, desça para 2.500 pés, autorizada a RINAV, reporta estabilizado o ajuste 9092. 9092, 2.500 pés, reportará estabilizado o trânsito 170. Autorizado, chame pronto táxi, sua fera 2585. Zona 0, Renato, Terra 3, Zona 70. 3170, Torre 2895. 2895, boa. Terra 3, Zona 70. Salvador, boa noite, TAM 3, 170, estabilizada, RNAV 10. TAM 3, 170, boa noite. Paciência, interdição na taxiway Alpha entre a taxiway F e a taxiway Delta. Quer confirmar, senhorita? Informa que a taxiway Alpha entre as taxiways Echo e as taxiways e a taxiway Delta encontra-se interditada, senhor da paciência? Afirmo. Pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 2, 0 graus, 3 nós. Livre pouso, TAM 3, zona 70. Desvado até a ponta de esfera do passe de autoridade, do ajuste na 0 no 2. TAM 3, zona 70, então após o pouso, se autorizado, vai efetuar o backtrack e retornar pela pista. Ciência, TAM 3, zona 70, após o pouso, está autorizado, backtrack e libera na taxiway Delta. Libera pela Delta, TAM 3, zona 70. Oito e cinco, mantenha ponto de espera. TAM 3, 170, solo, 17, backtrack autorizado, reporte liberando na taxiway Delta. Estimativa, reporte liberando na Delta, efetuar o backtrack, TAM 3, 170. Peço na pista, 1-0-2-8, reporte alinhado na cabeceira, 1-0. Oceano D535, transfere torre 1-1-8-95. Nove e cinco. 02585. Autorizado, alinhar a pista na zero, reporte pronto. Reportará pronto, alinhado na 70, autorizando o táxi via Alfa Juliette, remota 12, parte principal. Alfa Juliette, remota 12, parte principal, tá? 3173, obrigado. Força aérea 2585, após alinhamento autorizado a decolagem, pista na 0, vento 010 graus, 3 nós. Saída 2585, decolagem autorizada, pista na 0, vento 010 graus, 03 nós. Controle Salvador, 120 decimal 8, um Controle 20 decimal 8, boa noite, Controle 2585. Controle Salvador, boa noite, Controle 2585. Controle 2585, contato radar na decolagem, saída Arboruno, suba sem restrições ao 380. Arboruno, sem restrições ao 380, Força Aérea 2585. 9737, boa noite, chegada Mari, desse mantenha 050, voo Serra Vitor 366. 366, 050, controle? 0285. Chame Recife em 128, decimal 8. Recife Lua 9737, descer para 2500, autorizada a relave da pista 10, reporta estabilizado. É 2500, autorizada a relave, reporta. É 1013? Negativo, 1012.2. 1012, obrigado. O 9246, senhora identificação, autorizado Borna por Odisseia Vitor 366, desça sem restrições para 2500 pés, ajuste 1012. Controle 9737, nós somos o primeiro tráfego em aproximação? Firmo. Pedra. Estação de desvio à direita aqui por 6 milhas, 9737. Salvador, voo no 8.2, Centro da Delta. 9737, encontra-se visual com pista, confirma? Afirmativo, 9737. Voo no 812, aciona a identificação de cada mar e se mantém ao nível de voo 0. Voo 812, não confio o nível, o 050. 050, afirma.